nós hoje temos um concerto que não é propriamente um concerto de abertura, mas sim um concerto de apresentação do programa dos festivais de Beira, que eu me honro de coordenar na sua programação. Começando por agradecer a colaboração do Museu de Aveiro, da Câmara Municipal de Aveiro, pela hospitalidade, pela parceria que tem havido entre os festivais de outono e as instituições locais, nomeadamente o Museu e o Teatro Aveirense, a utilização de vários espaços. E, não querendo aborrecer o público com muita informação, gostaria de dizer que este concerto do dia de hoje é um concerto que se tornou necessário e possível na nossa programação, embora não caia entre aquelas balizas que nós costumamos ter nos festivais de outono, que são finais de outubro até finais de novembro, mas aproveitando a presença deste prestigiado ensemble Mediterrâneo no nosso país para vários concertos, numa turnê em Portugal, eu pensei que seria bom fazermos uma extensão dessa digressão aqui à cidade de Aveiro. O ensemble Mediterrâneo é sediado na Alemanha e é composto por Adriano Adorian em violino, Daniela Jung, violino também, Sonsoles Rova del Castillo em viola d'arco, Bruno Burralinho em violoncelo e Tonio Henkel também em violoncelo, quase todos da Orquestra de Filarmónica de Dresden. São um quinteto de cordas extremamente prestigiado, já com um palmarés internacional respeitável, e hoje farão um concerto preenchido com obras de Boccherini e o grande quinteto em Dó Maior de Franz Schubert. Seguem-se depois, no nosso programa, vários concertos com a Filarmonia das Beiras, que é um dos organismos estruturantes do festival, sendo que o concerto de abertura do festival terá lugar a 22 de outubro, com obras de Mozart, sendo solistas os cantores Pedro Rodrigues e Catarina Godinho, sendo dirigida pelo maestro Sebastián Berro, que é um maestro muitas vezes convidado pela orquestra. Os festivais contam com a Orquestra Filarmónica das Beiras. A Filarmónica das Beiras tem alguns membros que são docentes no Departamento de Comunicação e Arte, inclui também alguns alunos que são alunos do Departamento de Comunicação e Arte, quer licenciatura, quer mestrado, e portanto acaba por ser um prolongamento da escola, no sentido de poderem fazer na orquestra o grande repertório e ao mesmo tempo servir de elo de ligação para com a universidade. Teremos um segundo concerto sinfónico da Filarmónica das Beiras, cujo maestro António Lourenço irá dirigir esta noite. Dado que estamos no Dia Mundial da Música, nós temos hoje uma grande oferta musical aqui em Aveiro. O segundo concerto será constituído por obras de Brahms, inclui-se num ciclo dedicado à obra sinfónica de Brahms e concertos para instrumento e orquestra. Temos a ambição de fazer um concerto de encerramento com a Orquestra Filarmónica das Beiras, reforçada pelas orquestras do Departamento de Comunicação e Arte de Cordas e de Sopros. Este ano, com a ideia de fazermos a Grande Sinfonia número 2 de Gustav Mahler. Na filosofia da programação dos festivais encontra-se sempre também um espaço para artistas que estão ligados à instituição, mas não só, não é apenas um festival do DECA. Nós temos este ano a participação do Magnet Duo, que é um duo de percussão constituído por Mário Teixeira, que ele sim é professor no Departamento de Comunicação e Arte, e Nuno Aroso, que interpretarão a compositores portugueses e estrangeiros da segunda metade do século XX e do princípio do século XXI. Temos também um espaço para alunos com um grau de desenvolvimento já bastante considerável. Este ano temos um concerto de música eletrónica coordenado pela compositora portuguesa e docente da Universidade Isabel Sobral, com alunos de composição. Temos muito mais ofertas. Nós temos, por exemplo, um concerto com canto e piano sob a coordenação de Manuel Brandão, cuja temática é a Grécia Antiga, citada por compositores do Ocidente, inclusive a compositores portugueses, Filipe Pires e Fernando Lopes Graça. Em complemento a este concerto, temos uma conferência dada por Paulo Ferreira de Castro sobre a influência da Grécia na música ocidental. Temos um recital piano por Alfonso Benetti, um prestigiado pianista brasileiro que se doutorou no Departamento de Comunicação e Arte e se especializou em música para piano solo de compositores brasileiros da segunda metade do século XX. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e desfruta do concerto. Muito obrigado.